chegamos agora ao episódio 2 da temporada 2 do Has-Been Hotel, Contador de Histórias. Aí vemos ninguém mais, ninguém menos que o MVP dessa temporada, Sir Pentions, está no Salão da Voz, algemado e em corrente, sendo julgado por Sera e os demais anjos, incluindo Emily, São Pedro, Lute e, acredite se quiser, Donana, Abel, a primeira vítima e filho do Adão. E vamos, sejamos sinceros, né? O Abel é tão fofinho. Ele parece um pãozinho de ló. Literalmente. Ele é literalmente uma coxinha. Ele é fino no alto e gordo. É igual o pai, cara. É uma cabeça fina e um corpo de bolota. Ah, ele não é igual ao pai, não. Não, no sentido de formato do corpo. Ah, mas escuta, o Adão, ele usava um manto, né? Que basicamente sim. Não, mas ele também era gordo. Ele também era bolota embaixo. Ele é magro em cima e bolota embaixo também. E pensando bem, eu não gosto de pensar na ideia do Adão sem roupa. Ah, deixa pra lá. Se foda. Deixa pra lá. Mas aí o que é que acontece? Vários anjos e vencedores reclamam com Sera que eles nunca tinha acontecido algo assim. Um pecador ser redimido e o inferno retaliando o extermínio. A Emily, inclusive, fala contra o extermínio que a Sera estava escondendo de todo mundo, inclusive dela, até agora. Uhum. Não, engraçado que a primeira reação da Sera não é pensar, olha, aconteceu uma redenção. A ideia dela é de que o Pentium se infiltrou, que ele é espião. Invadiu. Tanto que é isso que ela pergunta. Ela indaga o Pentium como é que ele conseguiu entrar no paraíso. Coitadinho, nem ele faz ideia. Aí a Lute diz que eles devem entrar em ação, ir contra os demônios. É nessa que o Abel interrompe a Lute, dizendo que, oi, Abel, filho do Adão, descansa em paz, tudo bom? Aí a Lute, sai fora, Abel, teu pai nem gostava de tu. É verdade. E por acaso ele gostou de algum dos filhos dele? Boa pergunta, não sei. Vamos deixar isso anotado para reflexão. Eu tenho uma pergunta melhor ainda. Sim. Como é que a humanidade se proliferou se o Adão só teve dois filhos homens? Não, mas até aí, biblicamente falando, diz que depois que de Adão e Eva, depois que Abel morreu nas mãos de Caim, Adão e Eva tiveram outros filhos. A questão básica são, na verdade, duas, mas aí a gente vai entrar em aspectos de religião. As perguntas básicas são, tá, se Adão e Eva, diz que viveram mais de 900 anos, tiveram tempo pra ter filho pra caramba, meninos e meninas. E principalmente que eles não tinham televisão. Nossa, nem fale, só tinha maçã. Quer dizer, ô vidinha infeliz, como é que esses filhos se reproduziram todos entre eles? Incesto. Pois é, né? Que coisa triste. E aí tem uma segunda questão que é meio de tabela de dizer que Caim foi expulso, foi marcado, tem a marca do traidor, a marca, né, que quer que seja, que mostre que todos os que existiram e existirão vão olhar pra você e saber que você tá ferrado. Mas não diz que ele também teve lá a terrinha dele, casou, teve filhos? Então, de onde veio essas outras pessoas? Essas outras pessoas foram pra Brasília. É, pode, olha. Foram tudo pra Ratabaná, né? Ratabaná. Ratabaná. Bom, mas aí a Sera força o Serpentius a confessar. O Serpentius faz até um sss pra Sera, porque a Sera tava indo naquele modo full olho, né? Modo xedolho. Só que ela é interrompida, Donana, por ninguém mais, ninguém menos que a voz de Deus. Metraton. Que é nada mais, nada menos que Metraton. Caso você queira conhecer da lore cristiano-judaica, o anjo que é a voz de Deus chama-se Metraton. Eu diria a anjo. Aí é que tá. No caso dela, é ambíguo. Ela parece ser fêmea, mas não sabe, não dá pra saber. Eu não sei se é uma questão de... Nos episódios eu tenho a sensação de que é uma voz feminina. Mas é. Aliás, eu preciso fazer uma reclamação com a... Peraí, rapidinho, desculpa. Você não tá querendo mesmo entrar na conversa do sexo dos anjos, não, né? Eu vou deixar isso pra discutir no Belas Maldições. Que, aliás, o Metraton é uma cabeçona no Belas Maldições. Pois é, e Deus é que tem voz feminina. Né? Mas é. Ah, mas olha, agora que falou na voz, antes que eu me esqueça, eu preciso deixar registrado aqui uma reclamação. Que eu não sei se é específica comigo, se é algum problema com a Prime. Eu coloco o episódio pra tocar, eu coloco legendas em português e com a voz original. Uhum. Passa pro próximo episódio, a voz volta pra dublagem. Eu tenho que colocá-la de novo pra voz original. Vai pro próximo episódio e ele troca de novo pra voz dublada. Isso é sacanagem. Também acho. O aplicativo da Prime é muito mal feito, cara. Nossa senhora. E escuta, as vozes foram dubladas mesmo ou é aquela tal de invenção de dublagem de inteligência artificial? Não, são dubladoras. Não. Dubladores, pessoas verdadeiras. Não. Nada de dublagem de IA, pelo menos não no Rasbin. Menos mal. No Rasbin é tudo ser humano. E agora, mas só pra gente corroborar com essa história, por favor, dona Ana, descreva a voz de Deus em Rasbin Hotel. Olha, como eu disse, eu não assisti tanto assim o Hell of a Boss. Mas eu sei que tem uma criatura lá com uma carinha meio de coruja. Uhum. E o rostinho da voz de Deus me lembrou muito, sabe? A voz de Deus é muito graciosa, ela tem várias asas, né? Múltiplas asas, aquela carinha assim, meio de corujinho, biquinho, fofinho. E ela parece ser tão compreensiva, tão fofa. É, realmente não tem nada a ver com Deus judaico-cristão, especialmente no Velho Testamento, viu? E uma coisa que eu não sei se você concorda comigo... No Rasbin Hotel, a voz parece ser superior à Sarah. Sim, e a Sarah leva em consideração... Não é só uma questão de superioridade hierárquica que a gente percebe, mas também uma superioridade em termos de sabedoria. Eu reconheço que você é melhor do que eu. Não é só você estar acima de mim por estar num posto mais poderoso. Tanto que a Lute, no caso, ela chama a voz de Vossa Alteza. Sim, o tratamento é super respeitoso, né? E como eu disse, ela é tão delicada que até o jeito dela tratar o Pentium... primeira coisa, né? Libertar as correntes. Sim. Abraçar, assim, tocar ele com carinho mesmo. Quase fazendo um carinhozinho naquela aba. Cara, ela é muito maternal, cara. Muito. Ela fala, conta a sua história, meu filho. Conta a sua história, meu filho, cara. E só pra te corroborar, dona Ana, são duas dubladoras aqui no Brasil. A Letícia Quinto, na voz falada, e a Laura Castro, na voz cantada. Uhum. Então nada de IA em Rasbin Hotel, por favor. Perfeito. Aí, seguindo viagem, a voz, como você falou, liberta as correntes do Pentium e pede pra ele contar a história. E caraca, que maneira a história da origem do Pentium, como ele sendo um recluso inventor na época do Jack o Estripador na Londres vitoriana. O que é que tu achou disso, dona Ana? Ah, eu achei o visual dele legal. O Você consegue ver, né? Do Pendleton. Ele é um humano de cabelos longos, algo que, na verdade, nem seria muito comum pra época. Ah, mas o cara é recluso, ele não vai nem no barbeiro, então. Então, foi isso que eu acabei pensando, né? Ele não se importa com as convenções. Ele dá, quer saber, deixa o cabelo comprido... Tô nem aí, aquele cabelinho comprido, escorridinho, macarrão sem molho. Mas que caiu bem nele. Que adora comer ovinho. Que adora comer ovinho. Que aparece um prato de ovinho na mesa dele. Ele tem uma fixação por ovos, só, meu Deus, tadinho. E ele, na verdade, ele tá ali, na sua vidinha de inventor recluso, vivendo num apartamento, num segundo andar de uma viela qualquer ali de Londres. E só vendo a vida passar pela janela. Mais do que só vendo, ele literalmente fica de stalker da vida dos outros. Pois é, talvez seja isso que leve ele a ter tantas invenções que não funcionam, né? Tá prestando atenção na vida dos outros? Né? Mas também não é o prestar atenção na vida dos outros como quem diz, estou querendo fazer fofoca. É, olha só o que todas essas pessoas vivem, mas não é pra mim. Madonana, conte para a nossa audiência qual foi o pecado que levou o Pendleton a virar Serpentius no inferno. Pois é, Pendleton, em certa feita ali, como ele sempre olhava a vida pela janela, ele acabou testemunhando uma moça ser assassinada. Ele viu a brutalidade do crime, ele, pelo que eu entendi, né, pelo menos ele viu o rosto do assassino e não fez nada. Ele ficou quieto no canto dele, se apavorou com medo de que o assassino viesse atrás dele, ele simplesmente se escondeu e o cara fugiu. Só que o cara não só fugiu, como voltou a matar de novo, e de novo, e de novo, até acabar ganhando o apelido, né, na imprensa de Jack, o Estripador. Segundo o Pendleton contando a história, né, o Serpentius Pendleton contando a história, ele era um cliente dele, então ele conhecia o Pentius. Então o Pentius poderia ter identificado, falado com a polícia, né? Mas não. Ele se acovardou. De medo, apavorado, levou essa culpa no coração pra morte e por causa disso caiu no inferno. Cara, essa cena foi de cortar o coração, cara, vendo ele chorar porque de culpa. Nossa, porra, se eu não gostava. Se eu já não gostava do Serpentius, porra. Olha, eu não sei te dizer se isso daí pode ser considerado um pecado. Porque ele sim, ele se acovardou. Mas ele era humano. Ele tinha motivos pra ter medo. Se ele conhecia o Jack e sabia do que o cara era capaz, viu que ele era capaz de fazer coisa ainda pior, ele tinha motivos pra ter medo pela própria vida. E ter medo pela própria vida não é necessariamente pecado. O instinto de autopreservação existe em todos. Sim, ele seria uma pessoa muito nobre se ele tivesse se apresentado e dito, olha, eu vi, foi fulano. Mas ele mesmo não falou que o cara era uma pessoa influente? Porque não sei se você conhece a história do Jack o Estripador pra valer, mas uma das ideias de quem era o Jack o Estripador, ele era alguém da corte da Rainha Vitória. Tem várias teorias, inclusive tem uma boa que fala sobre um suspeito que também era uma pessoa assim, de certa importância, uma certa relevância, que a polícia não conseguia chegar nele, até porque também aquela coisa de reputação ilibada, né? Mas que teria sido achado traços de DNA numa encharpe que estava com uma das vítimas. E feito um teste de DNA, teria se chegado a um dos descendentes dele. Não de linha direta, acho que seria filho do filho do filho de um irmão. Lembrando que esse teste de DNA é hoje em dia, não era na época, não, sim, porque não existia teste de DNA na época, tá, criança? Não fala, porra, como é esse teste de DNA? Não tinha, lógico que não tinha. Não, é coisa muito recente, mas eu não sei se foi considerado como algo definitivo, até porque, tem uma mancha de sangue na encharpe, isso quer dizer que ele tocou nessa encharpe, mas isso quer dizer que ele é o criminoso? É complicado, né? Sim. Talvez hoje isso não fosse conseguir convencer um júri, imagine na época. Aí o Pentio tá lá contando a historinha dele, a voz agradece e pergunta então agora pro Pentio como é que ele chegou no paraíso. O Pentio diz que não faz a menor ideia, mas que os seus amigos e a sua amada Cherry estavam em perigo e que dessa vez ele não iria falhar. Cara, eu fiquei com orgulho do peito, não olhei pra cara do Pente e falei, dessa vez eu não vou falhar. Nossa senhora, eu quase fui dar um beijo na televisão no Pente nessa hora, gente. Quer dizer, nessa vez ficou claro que se da outra vez ele se acovardou, dessa vez ele falou assim, não importa o que vai acontecer, eu vou ajudar os meus amigos, eu vou ajudar outras pessoas. E a melhor coisa, Donana, é que a Sarah recebeu um PIN! Sim, ele se redimiu! Uau! Pra profunda raiva da Lute, né? Porra, não, a Lute ficou puta nas calças. Como assim a gente vai agradecer esse filho da puta? Ele matou o Adão, desgraçado, filho de uma genga, cria do inferno, cacete a quatro. Eu, enquanto chefe dos exorcistas... É o quê? Chefe dos exorcistas? Não, não é tu. Não é tu, chefe, não. Sou eu, Abel. Abel é o novo chefe dos exorcistas. É o quê? Com aquela vozinha suave. Ele tem uma vozinha redondinha, né? Redondinha que nem ele. Né? E quando ele... A voz dá boas-vindas ao Pendleton. Não, eu não me chamo mais assim, não. A senhora pode me chamar de Serpentius, Vossa Alteza. Aí o Abel... Nossa, saquei de serpente. Porra, legal, gostei. Gostei. Cara, o Abel é muito fofo, cara. Puta que pariu. Não, vamos definir, pelo menos até o que a gente viu até agora, que essa é a temporada de Charlie surtada e Lute emputecida. Nossa senhora! Porra, vai daqui a pouco ter uma cena dela mais emputecida ainda? Nossa senhora! Aí a voz explica que o Pentium se redimiu, está com direito de entrar no paraíso, Pentium agradece, a voz de Deus dá boas-vindas, né? Que eu falei aquela história do serpente, o Abel achou engraçado. A Lute dá outro silique, dizendo que ela é a líder, dizendo que não é líder porra nenhuma, quem é líder é o Abel. A Emily, inclusive, explica que o Abel é o líder porque eles querem um líder mais gentil. O Pedro dá uma caçoada foda. Uhul! Rebaixada! Tanto que tomou a espada no meio do trono pra aprender a deixar de ser besta. Nossa, esse São Pedro também é outro sem noção, né? Esse São Pedro é muito porteiro de prédio, cara. Que sabe da vida de todo mundo, mas não manda nada. É isso, é ele. Ele é o dono das chaves, né? Ele só deixa o pessoal entrar e é sair. É só cara crachá. Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Aí, beleza, a Lute continua reclamando. A Sarah manda ela parar de falar desse jeito com a voz. Porque, afinal de contas, a voz é quem é a voz. Sim, sim. A Sarah manda a Emily cuidar das boas-vindas do Pente. Mandou a pessoa certa, a né? A Emily faz um... Você quer saber aquele... Da Emily, que eu curto de machão? Então, ela faz um... E ela pega no Pentions e sai voando com ele pra dar boas-vindas pra ele. Daqui a pouco a gente fala mais. Né? Aí, beleza, a Lute insiste em querer agir. Fala pra Sarah, inclusive, que ela falou com a Lilith. A Sarah dá uma bronca e manda a Lute parar com essa merda e corrigir. A Lilith recebe uma mensagem da Lute dizendo que se livrou dessa por um triz vadia, com essas palavras que ela mandou. E ela recebe uma chamada da Charlie, aquela que foi feita no primeiro episódio, só que ela não atendeu. Então, pronto, caiu na caixa postal. Aí, agora estamos no paraíso e a Emily tenta mostrar pro Pentium tudo de bom que tem no paraíso. Você gosta de açúcar? A gente tem toneladas de açúcar pra você, se você quiser. Gosta de arco-íris? Temos arco-íris. Não, que eu sou diabético. Gosta de chuva? Aqui tem, né? Chuva. Gosta de sol? Aqui tem sol. Você gosta de koalas, cachorros, gatinhos? Não, eu sou alérgico. Então tem pangolim. Pangolim. Você sabe o que é um pangolim? Pangolim é o primo do tatu. Ficou muito conhecido durante a epidemia de Covid como sendo um dos vetores da bendita da doença. Pobre. Tadinho do pangolim. Aí, beleza, a Emily diz que o Pentius vai ter muitos amigos, mas ele diz que tá desolado porque ele é o único, porque ele é o primeiro e único pecador que se redimiu. Ele fica, inclusive, desconsolado porque ele não consegue mais falar com os amigos. E aí a Emily começa a cantar junto com o Abel e o Pedro. Ai. Sobre como é que o Pentius é único e como é que o céu é maravilhoso. E não é que eles estejam errados, mas eles não estão conseguindo entender a coisa, né? O ponto de vista do Pentius é: ah, eu tá legal, tô aqui, posso ver meus amigos? Não, não pode. A pergunta só que eu faço é, sacanagem, tá? Vou deixar aqui, eu sei que é por causa do roteiro, mas a filha da puta, na hora que ela quiser, ela abre um portal e vai falar com a Charlie. Custava levar o Pentium! Pois é, né? Podia pelo menos ter deixado o portalzinho aberto pra poder dar um tchauzinho. Cara, mapa frente, tudo bem que nesse primeiro portal ela só chegou, falou com a Charlie e voltou. Beleza. Mas depois eles fazem um portal maior e vai a Emily, vai a Sarah, vai o Abel, vai o Pedro, vai a puta que pariu, mas não vai o Pentium. Porra! Tristeza. Ah tá, foda-se. Sabe qual é a melhor parte dessa musiquinha Água com Açúcar da Emily? A melhor parte que eu achei dessa música foi o Pentius fazendo uma broca pra tentar voltar pro inferno. Esse excesso de açúcar tá deixando ele diabético, né? Tadinho do Pentius. Sei que posso voltar, ajustando a voltagem, assim que calibrar. Eu encontrarei a nova frequência e com mais potência vou ver vocês outra vez. Sim, eu decorei. Ah, é mais bonitinho. Essa música, essa partezinha, só essa pedacinho dessa parte da música eu adorei, cara. O Pentius querendo... Cara, e a porra de uma broca cartola? Ele tem que se virar com o que tá disponível, né? Cara, e no meio da música, não sei se você percebeu que durante a música da Emily, ele ficava arrancando coisa do uma luz, uma cadeira, ele tava catando coisa pra fazer a máquina. É que o Pentiums, ele tem um lado meio MacGyver, né? Ele tem que dar o jeito dele. Não, totalmente. Não, ó, rapá, MacGyver e meio. MacGyver, meu nome é Pentium. Né? E cara, tem uma coisa nessa música que eu tenho realmente que ficar, não digo preocupado, mas eu acho que não ia gostar do paraíso desse jeito. Cara, só tem filme de Natal. É complicado, nem tem uma chance de ver O Duro de Matar, né? Olha só. 50 salas de filmes de Natal. Caralho. Ai, nem umas versõezinhas de Páscoa pra disfarçar, né? Pra quebrar a rotina. Ah. Não, é só Natal. Mas vai lá. Aí o Pentius falha nessa história de... Cara, que eu acho que o engraçado é o seguinte. Eu não sei se você... Ó, vem, me acompanha nessa brincadeira, dona Ana. Fale. Você já viu como é que é o céu no seriado do Rasbin Hotel? É Sim. Um pentagrama escuro colado numa nuvem cheia de auréolas e o cacete, que é o... Sim, é sim. É o pentagrama do Rasbin e o céu da Emily. Um do lado do outro. Você lembra disso? Sim. Ou seja, lembro. Um vê o outro, certo? Certo. Por que o Pente não fez um foguete em vez de uma broca? Falta de material? Ou falta de inteligência também? Ele ainda vai ter tempo. No momento ele não estava conseguindo cantar porque ele estava tendo uma overdose de açúcar, né? Despejada pela Emily. Uma overdose de açúcar e de abraços de pangolim. E arco-íris. Aí beleza, então o papo vai, papo vem, a música deprime o Pentius a ponto dele querer se suicidar, sem sucesso. A Sarah pede ajuda pra voz de Deus pra entender a redenção do Pentium e os exterminos. Aí a voz e a Sarah cantam sobre isso, uma canção bonita, inclusive, muito boa. Aí que a gente falou que a Lute tá puta nas calças, ela tá tão puta nas calças, mas tão puta nas calças, que ela começa a alucinar com Adão. Vamos ser sinceros, né? Ter alucinação já não é bom. Agora, ter uma alucinação com o Adão... O melhor de tudo, sabe qual é? A primeira frase do alucinadão, né? Vou chamar ele assim, alucinadão. A primeira frase, parece que alguém tá de TPM. É a cara dele fica falando besteira. Não, isso é pior, essa é a impressão que a Lute tem dele. Sim, que a gente tem essa coisa de que se é uma alucinação, é a percepção dela sobre ele, e ele não vale nada. Tanto que mais pra frente ela fala que ela tenta confessar o amor que ela tem. Você acha que eu não sabia? Ah, você sabia? Claro que não, eu sou uma alucinação tua. O que você sabe, eu sei. Eu não sei o que você não sabe. Ela tá tão alucinada que ela sabe que tá tendo uma alucinação. Né? Isso que é impressionante. Não é? Aí ela, a Lute e o alucinadão cantam sobre vingança no quarto do Adão, cara. Essa música é foda pra caralho. Eu vou te falar, chefe. Até agora é a melhor música que eu peguei na temporada. Cara, não discordo. Não discordo. Apesar de que vai ter uma música mais pra frente cantada por uma certa ciclopezinha que a gente ama de paixão, inclusive em japonês, que eu tenho que confessar que eu gostei mais. É, eu já conheço essa música, já cheguei aí nesse ponto. Né? É legal, mas assim... Vamos dizer que até agora essa da gravidade é a melhor. É que essa música, ela tem exatamente o que o nome dela diz, né? Ela tem peso, ela tem gravidade. Você consegue sentir a raiva. Apesar de que ela tem gravidade, mas ela anda pelo teto, ela anda pelo... É que a gravidade aí nesse sentido é um peso de... Não o peso de você sair flutuando ou o contrário. É peso do ódio. Né? Se ela dependesse. É. E você vê como vários momentos da música ela derruba as coisas no chão. Seja pôster na parede, seja objetos nas estantes, seja ela mesma, ela se joga no chão com raiva, sabe? Sim. Detona vidraça, detona os LPs e as guitarra, detona tudo. Ela tá tudo jogando no chão e se joga também. Como uma forma de mostrar o quanto ela tá sofrendo, o quanto de peso ela tem dentro dela. Então tudo tem que ter peso também. E é claro que esse surto de quebra tudo, o Abel tava lá querendo pegar uma guitarra do pai dele, olha pra isso tudo e se apavora. Você acha que é melhor, cara, né? Ele nem fala nada, ele simplesmente dá um... Né? Tuim, tuim, tuim. Não, ele só olha, tchau, foda-se, quero mais não, vai tomar no cu, vai lá. Aí, cara, uma cena antes dessa que eu esqueci de falar é a... O Pentius tentou montar um ovinho de brinquedo, né, um ovinho de corda, pra substituir os ovinhos que ele perdeu. Que é uma coisa, os ovinhos morreram junto com o Pentius naquele sacrifício do Pentius. Menos o Oswaldo. Né? Aí você pergunta, por que que os ovinhos também não foram pro paraíso? Calma que depois eu explico, tá? Não é nesse episódio que tem explicação de por que que os ovinhos também não ascenderam ao céu. Tá? Mas aí a Emily, consternada com o desespero do Pentium de querer seus ovinhos de volta, o que é que ela faz, dona? Ela se concentra, faz aquela forcinha e puff! Ela cria com a magia dela uns ovinhos douradinhos pro Pentium poder fazer carinho neles. Ó, uns ovinhos fofinhos. Que primeiro ele diz que vai amá-los. Mas quando os ovinhos começam a ser chatos, falando: ovinho, ovinho, ovinho, ovinho. Ah, eu vou tolerar, eu vou tolerá-los. Ai, mamãe. Aí... basicamente, ele conseguiu uns ovinhos meio chihuahua, né? Não, é uns ovinhos Pokémon, né? Que eles só falam: ovinho, ovinho, ovinho, ovinho. Mas tá bom. Mas levando em consideração que os ovinhos deles originais também não eram assumidades de inteligência primorosa, né? Até que chegam bem perto esses ovinhos do paraíso. É, nem o Oswaldo é assim tão esperto, né? Mas, bom, foi o suficiente pra... Não, o Oswaldo é Oswaldo. Oswaldo tá lá, Oswaldo sobreviveu, Oswaldo é lá. Oswaldo é o Oconcourt, deixa o Oswaldo lá. Aí a Emily, depois disso, ela leva o Pentius até o que seria os seus novos aposentos. Medonhos, segundo a opinião do próprio Pentius, que eu, a Emily é tudo de bom, cara, mas ela não sabe desenhar. É, o bom senso passou longe ali, tadinha. Senso de estética mais ainda. Aliás, uma coisa que é interessante de discutir nesse momento é que ninguém sabe desenhar no Rasmin Hotel. É verdade. Não, o Pentiums eu acho que eu diria que ele sabe, né? Ele faz os planos dele lá, ele consegue. O Pentiums, ele consegue desenhar. Nem que seja as engenhocas, mas ele consegue. Ele consegue fazer plantas, ele consegue fazer trabalhos de engenharia, desenho não. O que já é mais do que todo o resto dessa turma. Tudo bem, ok. Porque vamos lá, Charlie, desenha igual criança de 3 anos. Emily, desenha igual pichador de 3 anos. Fox, também desenha igual criança de 3 anos. Valentino, desenha igual criança de 3 anos tarada. É, mas será que é possível que nem a menina dos Vs, que agora me deu um branco o nome dela, a Velvet. Ela nunca desenhou. Ela não é a menina da... Fica só no celular, fica só no Canva. Ai, senhor. Ela deve usar inteligência artificial pra desenhar as coisas, né? Ai. Com cerveja. Ai, com catástrofe. Cerveja. Mas beleza, então tá lá o Pentius agradecendo. Cara, uma coisa engraçada, tá a Emily entrando com o Pentius no quarto, tapando os olhos dele, né? Só que o próprio Pentius fala: você sabe que eu sou cheio de olhos, né? Mas eu vou fingir que eu não tô vendo só pra te agradar. Ele é educadinho. Né, porque ele tem olho em tudo quanto é lugar. Ele tem olho naquela coroa dele, naquele cabeleira dele. Tem olho no peito, tem olho no, na cartola, porra. E os olhinhos tudo fechadinho também, pra ser educadinho. Mas aí beleza, o Pentius agradece pelo quarto. E aí a Sarah anuncia pro paraíso que o paraíso vai ser fechado por motivos de segurança. Ela e outros arcanjos formam uma bolha de segurança. O Pentius pergunta pra Emily se isso é bom ou ruim. A Emily diz que não sabe. E aí o Pentius fala: porra, não é melhor avisar a Charlie sobre isso, não? Ih, caralho, é Charlie! Aí que é isso que foi uma sacanagem, cara. A Emily faz o portal, vai pro portal e... Pera aí! Deixa eu ir junto! Ah, filha da puta. Não deu. Aí o Pentius volta. Aí o Pentius volta pra cama, chora. Os ovinhos, os pseudovinhos, né, vão lá fazer ovinho, ovinho, ovinho colado junto com ele, né? São os ovinhos 2.0. Fim do episódio 2. É isso, ouvintes, fiquem por aí e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá.